Quero saudar presidente, colegas vereadores, pessoas que estão assistindo na noite de hoje e a todos aqueles que estão na escuta. Tenho diariamente falado com pessoas da nossa cidade, assunto relacionado ao nosso hospital. E daí muitos perguntam, mas por que não fazem um carnê para as pessoas colaborarem para ajudar o nosso hospital a se desenvolver, para ter um melhor atendimento? A gente sabe que não é qualquer dinheiro que vai mover o hospital. Mas eu digo, mas nós temos aqui em Taquara um grupo de senhoras que faz um grande trabalho, que é a Embaixada Feminina. E eles têm um carnê. As pessoas podem contribuir mensalmente. Tenho aqui comigo as pessoas que estão nos assistindo aí. Este é o carnê que a Embaixada Feminina tem, que as pessoas podem colaborar com o nosso hospital, né? Daí hoje perguntei para uma das senhoras que é da Embaixada Feminina, quantas pessoas contribuem hoje com o carnê? Ela me disse 90 pessoas. Hoje nós temos no nosso município quase 50 mil habitantes, ou passa de 50 mil, né? 90 pessoas contribuem com esse carnê aqui, ó. Então, muitas vezes, eu sei que realmente hoje a situação não está boa, o poder aquisitivo não é bom, mas em nossa cidade tem muita gente que tem muito dinheiro, que poderia estar contribuindo com o seu mínimo e não faz. O ano que vem, eu quero ser também um embaixador e divulgar muito mais esse carnê aqui, que as pessoas levem conhecimento que pode contribuir com o nosso hospital, né? Ah, vai resolver o problema da nossa saúde? Não vai resolver. Mas qualquer dinheiro que entra lá vai ajudar, né? Então fica a dica aqui, aquelas pessoas que muitas vezes só reclamam que não está bom isso, não está bom aquilo, que poderia existir o carnê, pois o carnê existe, né? E as pessoas podem contribuir. Fica a dica aí. O vereador Telmo aqui falando sobre a festa de Natal da Padilha, não pude comparecer, mas na tarde do último domingo eu participei também de uma festa de Natal na localidade de Vila Teresa, um evento ali que foi realizado por um grupo de senhoras, nova geração da Vila Teresa, também com patrocinadores, com voluntários, fizeram ali um grande evento com a chegada do Papai Noel, uma grande festa, uma bela iniciativa, que na qual quero parabenizar esse grupo de senhoras da Vila Teresa por ter feito este evento para as crianças. É muito importante ter, nessa época do ano, pessoas voluntárias que fazem essa festa. Nosso amigo aqui também, o Ricardo, também, junto com um grupo de pessoas também na Vila Santa Terezinha, promoveram uma festa. E assim é realizado várias festas nessa época de Natal, que isso é muito importante. Quero dizer que também estamos chegando aí no final do ano e a expectativa desse ano que passou era muito grande em relação aos novos governos, tanto o governo federal, o governo novo, também o estadual. A gente sempre espera mais dos governos, né? Mas esperamos que eles possam dar a volta por cima de algumas atitudes que pensaram errado, né? Muitas vezes botaram em prática, que eles possam voltar atrás e poder acertar os governos, que a população às vezes espera um governo extraordinário, né? E chegando lá, a gente vê que a realidade é diferente e não pode ser implantado tudo que gostaria. Então vamos pedir a Deus que possa dar força aos nossos governantes, que possa o ano que vem poder realizar com mais presteza seu mandato. Em Taquara não é diferente, a administração tem se esforçado para fazer um bom trabalho, sei que não conseguiu fazer tudo, sei que tem bairros que não foram atendidos, quero citar aqui o Santa Maria, Tito Eldorado, muito pouco foi feito, mas eu tenho certeza que o ano que vem a administração possa atender melhor esses bairros. E quero dizer também que é como é a nossa última oportunidade de se manifestar aqui na tribuna, quero desejar a todos aí que estão na escuta um Feliz Natal, um ano novo assim, cheio de realizações, com muita saúde, que é mais importante, é nós ter saúde para poder fazer o nosso trabalho melhor. A gente tendo saúde, nada mais precisa, tem que ter vontade, mas a saúde é em primeiro lugar, né, Levi? Sei que o nosso amigo Levi passou por uma situação bem crítica, né? E graças à saúde ele está aqui de volta, tocando o seu trabalho. Então seria isso, vereadora Sirlei. Mas antes de encerrar, Sirlei, eu não poderia deixar de dizer também, parabenizá-lo, né, pelo grande trabalho que a senhora fez durante esse ano aqui na Câmara, embora deu alguns imprevistos durante o percurso, mas eu tenho certeza que a senhora quis fazer o melhor e quero parabenizar pelo seu grande trabalho que a senhora fez em frente aqui da mesa diretora. Eu, a senhora, o Preto, com a participação dos nossos colegas vereadores, né? E desejo que a nova mesa diretora possa dar continuidade a esse trabalho aí e também chegar ao final do ano que vem, ter um bom retorno para dar para a nossa comunidade. Muito obrigado.